Olá, caro ouvinte, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Domingo à Tarde. Hoje é 30 de maio de 2010 e eu sou o Carlos Bonaparte, como aliás já vem sendo habitual. Eu trago sempre estas emissões de domingo à tarde. E é curioso, é sempre à mesma hora, ao domingo à tarde, entre as 4 e as 7 da tarde. Por que será, não é? Ora bem, na passada semana, caríssimo ouvinte, eu tive aqui uma gafe um bocadinho grande, foi. Mas eu já expliquei o que se passou. Então é assim, eu prometi-lhe uma viagem, não é? Eu prometi-lhe uma viagem, só que sucede que o vulcão lá da Finlândia, ou da Islândia, ou lá onde é que é, acho que é a Finlândia, pronto, aquilo voltou a... As cinzas voltaram, acho que me vem, ainda estou com tosse, das cinzas. E entretanto, bom, ficamos sem viagem, o avião não pôde levantar voo. Não, foi uma falha minha, eu peço-lhe já imensas desculpas, mas hoje nós vamos, nesta primeira parte do programa de domingo à tarde, vamos levá-lo por vários lugares. Vamos começar pela Rússia, os Levostorina Svigenia nos vão trazer o tema Ciao Bambina, depois Garapandance de Mariana Rosenberg, isto já na Alemanha. Vamos ficar pela Alemanha para ouvirmos ainda Lena Valentich, que é o tema Das Liebe von Manuel, e ainda a música, aliás, depois vamos, sim, vamos continuar na Alemanha, sim, para ouvirmos Ori Martin e o tema Mônica. Estes são os 4 temas que vão abrir esta emissão de hoje, do domingo à tarde. Nesta tarde meio cinzenta, meio com sol. Está assim um tempo esquisito hoje. Ora bem, mas isso já são outras histórias. Não. O tempo é só de segunda a sexta no Rádio à Tarde, não é o domingo. O domingo à tarde, não. Vamos à música. Eu volto daqui a alguns instantes para lhe trazer mais 4 musiquinhas. Todas elas que nos vão levar por vários lugares. Nós até música indiana vamos ter aqui hoje. É verdade, até música indiana vamos ter aqui hoje. Não acredita? Então fique para ouvir esta emissão do domingo à tarde e eu já volto depois destas 4 musiquinhas. Até já. Я тебя разлюбил, не нужна ты мне помощь. Tchau, vampira. Если тебя разлюбил, не нужна ты мне больше, Марина. Чао, бамбина. Чао, бамбина. Я тебя разлюбил, Марина. Зима, зима, зима. Чао, бамбина.

Als ich wieder von ihr fuhr, dachte ich an eines nur, an Monika. Denn ich kriegte keinen Gruß und auch keinen Abschiedskuss von Monika. Ja, ihr war das Herz so schwer und so sah ich sie nicht mehr. Nun schrieb sie mir, komm zurück im nächsten Jahr, dann wird alles wie es war, ich glaube dir. Vamos continuar na Alemanha por mais alguns instantes. Vamos ouvir primeiro Andrea Jürgen e o tema Allein in der Nacht. Depois vamos ouvir Claudia Jung e o tema Komm und tanz ein. Vamos depois partir para a França para ouvir a voz bonita, aliás, vamos partir para a Itália para ouvir a voz bonita de Caterina. E o tema Ritornerà. E vamos ouvir por fim, também de Itália, o tema de Elsa Carta. O tema chama-se Esta Noche No. E são estes quatro temas que nos vão acompanhar nesta emissão do domingo à tarde. Emissão que, nesta primeira parte, vai ser inteiramente dedicada à música que não é cantada propriamente na nossa língua. Isto porque, nem na língua tipo inglês ou assim. Isto porque, eu quero compensá-lo da minha falha da semana passada, em que lhe prometi uma viagem que não fizemos. Portanto, hoje nós vamos andar assim a passear. Vou andar consigo por estes lugarzinhos todos. Vamos agora partir de Alemanha para a Itália, depois de Itália para a França, e depois lá que sei para onde é que vamos. Mas para já, é mesmo... Quem sabe ainda vai conseguir até à Grécia, o que é que me diz? Agora ocorreu-me isto. Mas bom, para já, é mesmo Itália. Caterina, aliás, Alemanha e Itália. Andrea Jürgen, Claudia Jung, Caterina e ainda a voz fantástica e inconfundível de Elsa Carta. Eines Mädchens www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. E se non ritorna più, io perderò. Lui perderà. Nel gioco dell'amore, no, non c'è pietà. Signore, pensaci tu, non so vivere più senza lui. L'amore è un gioco, però più giocare non so senza lui. Se lo perderò, che succederà nel mio cuore? Tutto quello che ho l'ho puntato su lui. Una ragazza non può fare più di così, no, non può. Signore, pensaci tu, che sai tutto di me. Lasciarlo mai, vive senza me, ho paura che da solo con me faccio un passo sbagliato, aiutami tu. Anche se negli occhi c'è sereno, so che c'è tempesta nel suo cuore, son sicura che un'altra giurava l'amore che giurava a me. E stanotte no, io non so perché, forse a un'altra donava quei baci che donava. Non ritornerà, cosa importa, il mio cuore ogni notte l'attenderà, l'attenderà. Vamos continuar um pouquinho mais na Itália para ouvirmos Nino D'Angelo e o tema Patrizia. Vamos ouvir depois uma música fantástica, é verdade, de Itália, 1966, não estou em erro, ou 1964, Nono d'Età, na voz de Giglio Cinquetti, uma canção que venceu esse festival onde participou e catapultou Giglio Cinquetti para uma carreira de sucesso que infelizmente a intérprete não soube aproveitar. Mas são então estes os dois temas que vamos ouvir. Depois vamos saltar para a França. Vamos ficar com a voz de Mylène Farmé e o tema Souviens-toi du jour, e ainda Catherine Lara com o tema Nuit Magique. São estes os próximos 4 temas que lhe vão fazer companhia nesta tarde, domingo à tarde, nesta tarde de 30 de maio de 2010, o penúltimo dia do 5º mês do ano. Kuçındaki o pınzır kumlaki o suspir yaz oturunna dekka yindan o bangışkala ederet salışala Masterin yüzde malı Hep başka bir sagu ama dede bulu Tavayı ben en uğundana suçu Patrizia Patrizia desideria Sunamın ma trascina pamana, io dolce so sonna, valena. Dündan o bangış kalar gırda. Io ricordo del giorno, ma trascina la mano, io dolce sto sonno, valena, amata, madrizia, amore mio perduto, perché te ne sei chiuso, e mi lasciate qua. Dano bangış kalar gırda. Patrizia, Patrizia desiderio, addio felicità. Per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti, perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico, nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico, nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai. Rete na Web, um caso sério na radiofonia. Come Du large de Cœur de Pirate, ce quelqu'un m'a dit de Carla Bruni, Elsa de Didier Barlevien, ainda os Desireless com Voyage Voyage, são os próximos temas que o vão acompanhar nesta emissão do domingo à tarde. Vamos agora ficar um bocadinho mais em França, já que França nos diz um pouco mais do que os outros países. França diz-nos, como é que é de dizer? França foi muito tempo a nossa cultura de maior influência aqui em Portugal. França foi uma cultura, ou melhor, a cultura francesa influenciou-nos durante muito tempo. Trouxemos para cá muitos filmes, muita música, muitas... enfim, aprendemos muito, ensinamos muito. Temos ainda hoje uma grande comunidade de portugueses em França e, portanto, vamos estacionar aqui um bocadinho para admirar um bocadinho mais esta música. E, portanto, vamos ouvir os próximos 4 temas cantados em francês. Que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Elsa, les manèges de Berlin tournaient dans tes bras. Elsa, la chanson des marins. Elsa, le soleil du matin s'allumait sur toi. Elsa, le printemps qui revient ne me guérit pas. Je me souviens de ses yeux là. Chanson des marins n'a plus rien de toi, Elsa. Le soleil ce matin ne brille pas pour moi, Elsa. Le printemps qui revient ne me guérit pas. Je me souviens de ses yeux là. E vamos partir de França com Françoise Hardy e tous les garçons et les filles de mon âge. Vamos passar pela Suíça para ouvirmos Après toi, uma canção também cantada em francês, é verdade, por Vicky Leandros, mas pronto, já não é França, é Suíça. E vamos depois até à Hungria. E o que é que vamos ouvir na Hungria? Na Hungria vamos ouvir os Motorrock com Gert e Biak e ainda os Express com Olyan e Olizik. São os próximos 4 temas que o vão acompanhar nesta emissão deste domingo à tarde. Eu hoje de facto estou para poucas conversas, é um facto. Peço-lhe desde já as minhas sinceras desculpas, há dias assim, não é? Como diz a Filipe Azevedo, ficar em 18º lugar é uma injustiça de todo tamanho. Não sei como é que é possível, mas pronto, tudo bem. Também não sei como é que é possível a Alemanha ganhar o festival de Eurovisão com aquela música, mas tudo bem. Pronto, enfim. Mas pronto, são outras questões. Vamos nesta missão continuar com música e vamos de França para a Suíça e da Suíça para a Hungria. Ficar então com os Motorrock e ainda com os Express. Vamos por lá ficar mais um tempo, mas entretanto eu vou voltar para lhe dizer quais serão os próximos 4 artistas. Até lá, vamos ficar com música. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux. Seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Personne. Le sourire d'une autre, je voudrais jamais ne peut en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant tu dois savoir qu'après toi. Hogy nyithassa két szemét, ki mindig erre akik ma egyedül ülnek a járdán, kikre család, gyermek otthon rég nem vár már. És mindenkiért, aki nem lehet itt, mindazokért egy-egy gyertya égjen. Mindazokért, kiket nem láttunk már régen, akik velünk együtt ünnepelnek az égben. És mindazokért, akik nincsenek itt, mindenkiért egy-egy gyertya égjen. Újra sétálni azon az utcán, ahol napok évek, de nekem most is annyit érsz, mint rég. Újra álmodni rólam is rólam, mint annak idején. Olyan jól esik mindig a szívemnek, újra sétálni. Vamos continuar nesta emissão do Domingo à Tarde, sempre com música cantada noutras línguas. Vamos continuar na Hungria por mais um momento. Vamos ouvir Gemini, é um artista que nos traz uma música gravada no ano de 1974. É verdade. E vamos depois ouvir ainda Arangoso, uma artista que já aqui conhecemos, e ainda Kiabo Must Ajivan. São duas músicas que já conhece e que vai então poder voltar a ouvir. Vamos depois até à Roménia para ouvirmos Eva Kiss com o tema Dance, uma música da década de 70, se não estou em erro, de 78. E vamos então também degustar este tema, esta cultura musical que hoje se partilha aqui no Domingo à Tarde. Depois vamos voltar à música, digamos, mais comum para nós, não é? Inglesa, espanhola, portuguesa, porque não? E são estas quatro musiquinhas que nos vão levar de encontro ao bloco publicitário deste Domingo à Tarde. É verdade. Depois do intervalo eu vou voltar com mais musiquinha. Trago-lhe muita música nesta emissão de hoje, do Domingo à Tarde. Nesta fantástica tarde de 30 de maio de 2010. Até já! Álmodom, míg látok csillagot, dolgozom, míg vannak nappalok, úgy szeretem őt. Élek én, és véle élhetek, elkísér, ha egyszer elmegyek, úgy szeretem őt. Nem tudhatsz arról, hogy reggel milyen szép, hogy kedvesen szól hozzám, ha kinyitja a szemét. De sosem tudhatsz arról, hogy hozzám milyen jó, de sosem tudhatsz arról. Azt hiszed, hogy jobb, mint amilyen, vagy azt hiszed, hogy rosszat tesz nekem, nem ismered őt. Én tudom jól, majd egyszer meghalok, de élek én, még rá gondolhatok, hogy szeretem őt. Hadsz arról, hogy mindig megbocsájt, fáj néki az élet, ha engem sírni lát. De sosem tudhatsz arról, hogy éjjel, hogy ölel, de sosem tudhatsz arról.

kiadom, hogyha kell, de neked. Eladom, kiadom most a szívem, és hozzá kaphatsz egy életet. Eladom, kiadom most a szívem, nem lakik benne már senki sem. Tessék, mit átadom, olcsón neked, most egy jó szóért megveheted. Kiadom, hogyha kell, de neked. Eladom, kiadom most a szívem, és hozzá kaphatsz egy életet. Dansul nu împătrânește. već slavan ton dans, dans. Uraža je muzika de poate, învârtejul tineresc, ne-nseninează privirea dansul celor care iubesc. Atletismo, basquetebol, curling, futsal, golf, motociclismo, navy, tudo no Desporto Antena. Quarta-feira às 20h15 e domingo às 23h, só aqui na Antena Web. As suas noites na Antena Web estão melhores do que nunca. Às quartas-feiras, entre as 21h e as 24h, Joana Santos traz-lhe uma noite para todos. Música, boa disposição, histórias de vida, curiosidades, muita coisa que há para descobrir e para viver nestas noites entre todos. Às quartas-feiras, entre as 21h e as 24h, só aqui na sua rádio Antena Web. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. Um agrafador que esteve na origem de um incêndio. Uma mulher que deu à luz um macaco. Um micro-ondas que arrefece cozinhados. São algumas das histórias caricatas que pode ouvir em Notícias do Outro Mundo. Segunda-feira, às 16h50, na Antena Web. Antena Web dá-te música. Mas ora vai acima, ora vai abaixo, ora vai ao centro, desta já me sabe, esta já me sabe, mas eu não me ligo. Ora volta abaixo, ora volta ao cima. Música. Se a vida é uma só, não volta atrás. Tenho as forças a ser. Mais música. Graças à vida que me ha dado tanto, me dio el corazón y agita su marco, cuando mira el fruto del cerebro humano, cuando mira el bueno tan lejos del mal. Antena Web. Estamos de volta nesta emissão do Domingo à Tarde, para esta fantástica tarde de 30 de maio de 2010. Tarde, como já lhe disse, bastante estranha. Ora está mais nublado, ora está mais descoberto, enfim. Está uma tarde estranha, mas bom, é uma tarde de domingo. É natural, as tardes de domingo nunca são muito normais, não é? Ora bem, vamos ficar com Emile Simon e o tema Mon Amour. É verdade, vamos começar em francês, mas vamos depois retomar aquilo que é, digamos, a normalidade da música. Forever Young dos Alphaville, Runaway na voz dos The Course, e para finalizar, porque não, em português, com A Ternura dos 40 na voz de Paco Bandeira. São estes os próximos 4 temas que eu vou acompanhar nesta emissão de hoje, de domingo à tarde, para esta fantástica tarde do domingo, 30 de maio de 2010. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. best man expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Never ever Fique sintonizado no seu Antena Web. Quando penso que passei fronteiras de solidão, tinha para dar e não dei. Olhei para trás e pensei, não tenho nada na mão. Tive o tempo e não senti, tive amores e não amei. Os amigos que perdi e as loucuras que vivi são tantas que já não sei quem eu era, quem sou e quem pareço. Se alguém hoje me espera, com certeza que mereço. Mereço ainda amor, tua presença, para enfrentar a vida com a ternura dos 40. As idades da vida que atrás deixei, não quero sentir saudades ou em outras amizades amar o que não amei. Os copos que não bebi, os discos que não toquei, os poemas que não li, os filmes que nunca vi, as canções que não cantei. Meus amigos, importante é o sorriso para seguir viagem com a coragem que é preciso. Não adianta deitar contas à vida. A ternura dos 40 não tem conta nem medida. Dar contas à vida, a ternura dos 40 não tem conta nem medida. E vamos agora, pois, continuar em português. Vamos ouvir primeiro Amélia dos Olhos Doces, na voz de Carlos Mendes. Depois, História de Matos. Aliás, História de Matos, não. José Brito e Paulo de Carvalho, o tema Olá, Tu, por aqui. Depois, a música de José Alberto Reis, Amor Intemporal. E as cocktail que nos vão trazer, O Que Passou, Passou. Estes são mais 4 temas que o vão acompanhar nesta emissão do domingo à tarde. Eu sei que estou a repetir-me, mas isto não é nenhuma gravação automática, não. O que se passa é que, de facto, hoje... há dias em que, de facto, não há muito para dizer, não é? Então, quando não há nada para dizer, ou quando não há muito para dizer, dizemos o pouco que temos para dizer e calamos-nos. Não é?

cama, na rua. Tu és linda onde fores ou que houver, na terra, na lua. És ainda o meu sonho de mulher. És linda onde foras o que houver, na terra, na lua. És ainda o meu sonho de mulher. Deixa o palco, por favor. Diz-me há quanto tempo, amor, tu pintaste no teu rosto esse olhar. A máscara de luz e cor que esconde essa tristeza, a dor, o medo de partir e não voltar. Deixa o palco, por favor. Que as luzes, meu amor, apagaram-se e o drama terminou. Nunca foste bom ator, já é tempo, amor, de olhar em frente o que passou. Passou aquele banco de jardim. Diz-me há quanto tempo, amor, representas um papel sem o sentir. Eu sei que o fazes só por mim e dói-me tanto ver-te assim, que hoje só por ti eu vou partir. Deixa o palco, por favor, porque a sala, meu amor, precisas ser ator, até sempre amor. Vamos continuar nesta emissão. Vamos ouvir agora mais 4 temas, também em português. Vamos ficar primeiro com Paulo Gonzo e o tema Espelho de Outra Água. A voz de Pedro Brunhosa é aquela que se segue, que nos traz o tema Lua. Depois vamos ouvir 2 grandes temas também da canção portuguesa. Rui Veloso com A Camponesa e A Lágrima, na voz de Dulce Pontes. São estes os 4 temas que se seguem nesta emissão de hoje, do domingo à tarde. Emissão em que já viajamos um pouco por todo o mundo, sobretudo pela Europa. Já fomos à Hungria, à França, à Itália, à Alemanha. Por acaso não saímos daqui, não. Por acaso não saímos da Europa. Na próxima edição, eu não levei à Grécia hoje. Também não foi propriamente uma promessa, foi apenas uma ideia. Mas disse-lhe que iríamos ter música indiana e essa está prometida e vai acontecer ou vai surgir depois destas 4 musiquinhas portuguesas. Hoje vou finalizar em grande. Vou trazer-lhe Nádia, vou trazer-lhe Luísa. Estava agora aqui a faltar o nome. Pronto, mas eu daqui a pouco já lhe trago esses nomes. Para já o que interessa são os que se seguem no imediato. Paulo Gonzo com Espelho de Outra Água, Pedro Brunhosa com Lua, Rui Veloso com Camponesa e Dulce Pontes com Lágrima. Até já! De olhos bem abertos, percorro a paisagem e guardo o que vejo para sempre numa clara imagem. Manto imenso de água, um pingo move o mundo, corrente forte, exata, de um azul quase profundo. Sopro de ar faz girar um mundo real. Um raio de sol, luz maior para partilhar. Um espelho nunca mente, fiel como ninguém. Faz da vida paixão, energia que toca sempre mais alguém. Trata e guarda o que é nosso afinal. Em nós vive a arte de ser parte de um mundo melhor. Eu sei gestos banais

minha estrada. Loucas estão as noites, eu passo sem dormir. Loucas são as noites. Loucas são as noites, eu passo sem dormir. Loucas são as noites. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Esta cidade nunca se senta à minha mesa, nunca me leva à sua herdade para ouvir um trocadilho, a tornar realidade um sonho que eu prefiro. Sei de uma as penas, com mais penas me levanto. No meu peito já me ficou, no meu peito, este jeito. A emissão de hoje, do domingo à tarde, foi uma emissão que ficou marcada pelas nossas viagens. Pois bem, vamos agora ouvir quatro músicas, cada uma com o seu género, cada uma do seu lugar. Vamos começar por Portugal. O tema é de Tony de Matos, chama-se Sou Romântico. Nádia, da Índia, traz-nos o tema Kinare. Depois de Espanha, Naima traz-nos o famosíssimo e popularíssimo tema espanhol A Tu Vera. Finalizamos com Tanta, uma cantiga na voz de Tomas Dravković, da Sérvia. Estes são os quatro temas que irão anteceder à minha despedida desta emissão número 18, do domingo à tarde. Deixe-me dizer que é um prazer imenso estar deste lado,

quer que esteja, esteja com a Antena Web. Ночи лута, улица на пустынках. kada svetu odanka. Kako da ti kažem koliko te volim da. Bez prestanka i šapućem danka, danka volim te. Então, na hora de me despedir desta emissão do domingo à tarde, vou encerrá-la de uma maneira, para mim, pelo menos, muito especial. Vou agradecer à vida por todas as oportunidades que ela me dá de estar deste lado do microfone, para si que está deste lado das colunas. Vou trazer-lhe Luísa Basto, um tema de 1987, ou melhor, uma reinterpretação de 1987 desta cantora portuguesa, que ao vivo canta Gracias a la Vida. A música não é original sua, mas ela inclusive faz referência à intérprete original. De todas as formas, é uma belíssima interpretação desta cantora portuguesa, ainda por cima ao vivo. É então com esta música que vamos encerrar a emissão de hoje, do domingo à tarde. Eu estou de volta de hoje a 8 dias para este programa. Entretanto, já sabe que a partir da meia-noite há hora zero. Portanto, não pode perder hoje à noite, hora zero. Antes ainda, há Desporto Antena, às 23 horas. E também não pode perder. É com o Nuno Miguel e ele vai pô-lo a par de todos os acontecimentos do desporto nacional e internacional. Mas para já, é mesmo o final desta emissão do domingo à tarde. Luísa Basto com Gracias a la Vida. Até para a semana. Bom, a seguir vou cantar duas canções. Uma é de uma grande cantora e é de facto a minha admiração e homenagem pelos cantores chilenos que estiveram ao lado do seu povo. Uma canção de Violeta Parra, Gracias a la Vida. Que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida ha dado el oído. viver amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Pone las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, mi luz alumbrando la ruta del alma del que voy amando. Obrigada.